Ficheiro 31, página 196. Chegámos à primeira paragem por volta de meio-dia do segundo dia. Não passava de um aglomerado de 3 ou 4 cabanas erguidas à beira da estrada, junto a um pequeno vale. Foi trazido um banco de uma das pequenas casas para uso de Dougal e uma tábua, providencialmente arrumada numa das carroças, foi colocada sobre dois outros para servir de superfície sobre a qual o Sr. Gowan poderia escrever. Ele retirou um enorme quadrado de linho engomado do bolso do casaco e estendeu-o cuidadosamente sobre um tronco, temporariamente retirado da sua função normal de apoio para rachar lenha. Sentou-se sobre ele e começou a arrumar o tinteiro, os livros de contabilidade e um livro de recibos, tão composto nos seus gestos como se ainda estivesse atrás das cortinas de renda em Edimburgo. Um a um, os homens das pequenas quintas das proximidades foram aparecendo para tratarem dos seus negócios anuais com o representante do proprietário. Era um trabalho calmo e conduzido com menor formalidade do que os trâmites no salão do Castelo Léor. Cada homem aproximava-se, recém-chegado do campo ou dos estábulos, e puxando de um banco, sentava-se ao lado do Dougal, em aparente igualdade, explicando, queixando-se ou apenas conversando. Alguns vinham acompanhados de um ou dois filhos vigorosos, carregando sacas de cereais ou de lã. No final de cada conversa, o infatigável Ned Gowan lavrava um recibo pelo pagamento da renda anual, registava a transação cuidadosamente no livro Razão e estalava os dedos para um dos ajudantes que obedientemente carregava o pagamento para uma das carroças. Com menos frequência, uma pequena pilha de moedas desaparecia nas profundezas do seu saco de couro com um leve tinido de metal. Enquanto isso, os soldados descansavam sob as árvores ou desapareciam na floresta da encosta para caçar, suponho. Variações dessa cena repetiram-se muitas vezes nos dias seguintes. De vez em quando eu era convidada para uma cabana para beber sidra ou leite e todas as mulheres se amontoavam num único aposento para conversarem comigo. Algumas vezes um aglomerado de casinhas rústicas era suficientemente grande para comportar uma taberna ou mesmo uma estalagem que se tornava o quartel-general de Dougal naquele dia. Uma vez por outra, rendas incluíam um cavalo, uma ovelha ou outro animal vivo. Em geral, essas formas de pagamento eram trocadas com alguém na vizinhança por algo mais fácil de transportar. No entanto, se Jamie julgasse que um cavalo era bastante bom para ser incluído na estrebaria do castelo, este era acrescentado à nossa comitiva. Eu interrogava-me sobre a presença de Jamie no grupo. Embora o rapaz obviamente conhecesse cavalos muito bem, a maioria dos homens do grupo também conhecia, inclusive o próprio Dougal. Considerando-se ainda que os cavalos constituíam uma forma rara de pagamento e que geralmente não eram nada de especial em termos de raça, perguntava-me por que motivo teriam achado necessário trazer um especialista. Foi uma semana depois da nossa partida, numa aldeia com um nome impronunciável, que descobri o verdadeiro motivo de Dougal querer a presença de Jamie. A aldeia, embora pequena, era suficientemente grande para ostentar uma taberna, com 2 ou 3 mesas e vários bancos pouco firmes. Ali, Dougal concedeu as suas audiências e recebeu rendas. Após um almoço um tanto indigesto de carne salgada e nabos, ele fez as honras, pagando cerveja aos arrendatários que se haviam demorado por ali após as transações, além de a alguns aldeões que vinham ao fim da jornada observar os estranhos e ouvir as novidades. Encontrava-me sentada numa cadeira ao canto, a beber cerveja amarga e a aproveitar a trégua do dorso do cavalo. Quase não prestava atenção à conversa de Dougal, que ia e vinha entre o inglês e o gaélico, abrangendo mexericos, assuntos de lavoura, criação de animais e o que soava como piadas grosseiras e conversa fiada. Eu imaginava indolentemente quanto tempo levaria àquele ritmo chegar a Fort William. Uma vez lá, qual seria exatamente a melhor forma de me desgarrar dos escoceses do Castelo Léor sem ficar igualmente enredada na guarnição militar inglesa? Perdida nos meus pensamentos, não notara que Dougal falava sozinho há algum tempo, como se fizesse uma espécie de discurso. Os seus ouvintes seguiam-no atentamente, com uma ou outra exclamação ou interjeição. Voltando aos poucos a tomar consciência do ambiente à minha volta, percebi que ele inflamava habilmente os ânimos da sua plateia a respeito de alguma coisa. Olhei em volta. O gordo Rupert e o pequeno advogado Ned Gowan estavam sentados atrás de Dougal encostados à parede, as canecas de cerveja esquecidas no banco ao lado, ouvindo atentamente. Jamie, com a testa franzida e a olhar para dentro da sua própria caneca, inclinou-se para a frente com os cotovelos sobre a mesa. Não parecia prestar atenção ao que quer que Dougal estivesse a dizer. Sem aviso prévio, Dougal levantou-se, agarrou no colarinho da camisa de Jamie e puxou. Velha e de má qualidade, a camisa rasgou-se facilmente nas costuras. Tomado inteiramente de surpresa, Jamie ficou paralisado. Os seus olhos estreitaram-se e vi o seu maxilar travar-se com força. Mas ele não se mexeu quando Dougal afastou as tiras de pano rasgadas para exibir as costas aos espectadores. Houve um arquejo de espanto e horror diante das cicatrizes, seguido de um burburinho de agitada indignação. Abri a boca, mas ouvi a palavra Sassenach, pronunciada num tom nada amistoso, e fechei-a novamente. Jamie, com o rosto petrificado, levantou-se e afastou-se do pequeno ajuntamento que se formara à sua volta. Retirou cuidadosamente o resto da camisa, enrolando-a numa trouxa. Uma mulher pequena e idosa, que lhe dava pelo cotovelo, sacudia a cabeça e tocava-lhe ao de leve nas costas, fazendo o que pareciam ser comentários reconfortantes em gaélico. Se o eram, não pareciam estar a surtir o efeito desejado. Ele respondeu sucintamente a algumas perguntas dos homens presentes. As duas ou três jovens que tinham ido buscar a cerveja para o jantar das suas famílias amontoaram-se junto à parede oposta, cochichando entre si, com olhares frequentes e arregalados para o outro lado da sala. Com um olhar para Dougal, que poderia por direito transformá-lo em pedra, Jamie atirou o que restava da sua camisa para um canto da lareira e deixou o aposento com três passadas largas, livrando-se dos murmúrios de comiseração da multidão. Privados do espetáculo, todas as atenções se voltaram outra vez para Dougal. Eu não entendi a maior parte dos comentários, embora o pouco que captei parecesse de natureza altamente anti-inglesa. Fiquei dividida entre a vontade de seguir Jamie e permanecer discretamente onde estava. Mas eu duvidava que ele quisesse companhia, e assim encolhi-me no canto e mantive a cabeça baixa, estudando o meu reflexo pálido e indistinto na superfície da caneca de cerveja. O tilintar de metal fez-me erguer a cabeça. Um dos homens, um indivíduo robusto, de calças de couro, atirara algumas moedas para cima da mesa, diante de Dougal, e parecia estar a fazer o seu próprio discurso. Deu um passo para trás, os polegares enfiados no cinto, como se desafiasse os outros a fazerem alguma coisa. Após um momento de hesitação, um ou dois corajosos fizeram o mesmo, seguidos de mais alguns, tirando moedas de cobre da bolsa presa à cintura do kilt. Dougal agradeceu-lhes fervorosamente, fazendo um gesto ao estalajadeiro para que trouxesse nova rodada de cerveja. Notei que o advogado Ned Gowan guardava as novas contribuições, cuidadosamente, numa bolsa separada daquela usada para as rendas dos Mackenzie, destinadas aos cofres de Colum. Compreendi, então, qual devia ser o propósito da pequena encenação de Dougal. As rebeliões, como a maioria das propostas de negócios, requerem capital. A criação e a manutenção de um exército requerem ouro, assim como o sustento dos seus líderes. Do pouco que eu me lembrava da história do príncipe Charles Edward Stuart, o jovem pretendente ao trono, parte do seu financiamento viera de França, mas parte dos dinheiros por trás da sua mal-sucedida rebelião viera dos bolsos rasos e esfarrapados das pessoas que ele se propunha governar. Assim, Colum ou Dougal, ou ambos, eram jacobitas, partidários do jovem pretendente e contrários ao ocupante legal do trono de Inglaterra, Jorge II. Por fim, os últimos arrendatários foram-se embora para suas casas e Dougal levantou-se e espreguiçou-se, parecendo satisfeito como um gato acabado de lamber um prato de leite, se não de natas. Avaliou o peso da pequena bolsa e atirou-a a Ned Gowan para que fosse guardada. Muito bem, comentou, não se pode esperar muito de um lugar pequeno como este, mas se conseguirmos outras tantas assim, teremos uma quantia respeitável no fim. Respeitável não é exatamente a palavra que eu usaria, intervim, erguendo-me do meu canto de observação. Dougal virou-se, como se só agora percebesse a minha presença. Não? Perguntou, a boca curva, achando graça. Por que não? Tem alguma objeção a que súbditos leais deem uma pequena contribuição para apoiar o seu soberano? Nenhuma, respondi olhando-o nos olhos, independentemente de quem seja o soberano. São os seus métodos de coleta que não aprecio. Dougal examinou-me cuidadosamente, como se as minhas feições lhe pudessem dizer alguma coisa. Independentemente de quem seja o soberano? Repetiu em voz baixa. Pensei que não soubesse gaélico. E não sei, respondi laconicamente. Mas tenho a inteligência com que nasci e dois ouvidos em bom estado. O que quer que, à saúde do rei Jorge, seja em gaélico, duvido muito que soe como Brach Stuart. Atirou a cabeça para trás e riu-se. Não soa mesmo, concordou. Eu dizia-lhe em gaélico o que penso do seu soberano e governante, mas não é uma palavra adequada para os lábios de uma senhora, sassenar ou não. Inclinando-se, pegou na camisa enrolada e tirada das cinzas da lareira e sacudiu a maior parte da fuligem. Já que não gosta dos meus métodos, talvez queira remediá-los, sugeriu, atirando a camisa rasgada para as minhas mãos. Peça uma agulha à dona da casa e coza. Coza a você! Enfiei-a de novo nos seus braços e virei-me para sair. Como quiser, disse Dougal afavelmente nas minhas costas. Então o Jamie pode cozer a sua própria camisa, se não está disposta a ajudar. Parei, virei-me relutantemente e estendi a mão. Está bem, comecei. Mas fui interrompida pela mão grande de Jamie, que passou por cima do meu ombro e agarrou a camisa da mão de Dougal. Dividindo um olhar sem brilho entre nós os dois, Jamie enfiou a camisa debaixo do braço e saiu da sala tão silenciosamente quanto havia entrado. Encontramos abrigo para aquela noite na casa de um rendeiro. Ou devo dizer que eu encontrei. Os homens dormiram do lado de fora, espalhados em diversos montes de feno, carroças e canteiros de fetos. Em deferência para com a minha condição feminina ou o meu estado de semi-prisioneira, ofereceram-me uma cama dura no chão, dentro de casa, perto de lareira. Embora o meu catre parecesse imensamente preferível à única cama de estrado onde toda a família de 6 pessoas dormia, invejava os homens lá fora, nas suas camas improvisadas ao ar livre. O lume não estava apagado, apenas reduzido para a noite, e o ar na cabana era sufocante, com o calor, os cheiros e os sons dos seus habitantes a virarem-se, tossirem, resmungarem, roncarem, suarem e expelirem ventosidades. Após algum tempo desisti de tentar dormir naquela atmosfera abafada. Levantei-me e saí silenciosamente, levando um cobertor comigo.